Araça azul é sonho segredo. Não é segredo. Araça azul fica sendo o nome mais belo do medo. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Araça azul é brinquedo.